parece mágica. Você me domina, que eu sempre volto do zero pros braços desse amor. Zero pros braços desse amor. Parece mágica, já virou rotina. Me demito e ao mesmo tempo admito que é sina. Se é coisa do destino eu já não sei. É você quem dita as regras, teu amor é a lei. Brilha mais que o sol de verão dentro do meu coração, que não dá pra te evitar. Nunca vi alguém amar assim. Teu amor foi pura sedução. Eu não consigo disfarçar que tá escrito em meu olho. Você invadiu meu coração. Parece mágica, você me domina, que eu sempre volto do zero pros braços desse amor.